Yao Ming! Gosto da vista do primeiro balcão. Olá, miúdas. Jackson Stewart, o letagão. Não chegam lá? Não se preocupem com isso. Oh, yeah! Eu devia ter feito isto há anos. O que é que estás a fazer no chão? Estou... perdi uma coisa. Oh! Se foi a tua dignidade, é melhor procurá-la nesta embalagem vazia de botas de tacão alto. Eu posso devolvê-las, mas nenhuma loja vai aceitar de volta essa tua dentuça. Às vezes eu gostava de ter um irmão, mas depois venho aqui e isso passa-me. Mas afinal, onde é que vocês foram e porquê é que não ficaram por lá? Aos prémios de moda da música. Ah, oh, e nunca mais acabava. Quer dizer, 4 horas para descobrir quem ganhou as melhores meias pelo joelho. E a propósito, Avril Lavigne? Não interessa. Estás assim por causa do teu saco de prendas? Miley, aqui não há nada para homens. Máscaras, mousses, rejuvenescedor de raízes. Que vem a ser isto? Eu digo-te que é isto. Aprenda para a minha próxima namorada. Eu adoro-te, meu amigo. Lamento rebentar a tua bolha, irmãozinho, mas o prazo de validade é 3 anos. O prazo de validade, é 3 anos. É, não ligues ao Oliver. Sabes, eu adorei o meu. Botox de morango. É a melhor brenda que podia dar. Oh. Tenho a boca bebente. Eu bebi minha boca. Mas eu binto o teu cuspo. Oh, é Oliver. Meu baba melhor, meu baba boca. Não. Devias guardá-la para a nossa viagem de turma a Washington. Oh, pois. Mas eu não vou. O quê? A que propósito é que tu não vais? Bom, tenho dinheiro. Eu pago-te a viagem? Não, é muito dinheiro. Não é nada muito dinheiro. Dinheiro! Faz de conta que é uma prenda antecipada de meio aniversário. Sabes, por acaso, amanhã é o meu meio aniversário, menos 2 semanas e meia, e eu nunca fui à Itália. Oh, sabes onde é que tu nunca foste? Onde? Uou! Vá, Lily. Há de haver outras visitas. Aqui na aldeia, ao Museu de História Natural. Sabes, Miley, eu até posso estar enganado. Mas eu acho que ela gostava mesmo de ir. Tu és uma verdadeira luz cintilante na Baía da Estupidez. Bom, eu tenho os meus momentos. Here we go, everybody! Come on! You get the limo out front. Wow, hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that it's the best of both. Quando vocês, futuros líderes da América, estiverem em Washington, a minha cidade, lembrem-se, todos os homens nascem iguais. Nunca mintam. E em relação à roupa, escolham sempre o tamanho acima. Ah, Lily, tens um segundo? Sim, o que é que se passa? Boas notícias. Acho que há verba suficiente no orçamento para um aluno extra ir a Washington. Ai, a escolhida foste tu! É sério? Muito obrigada, é o melhor professor que há no mundo inteiro! Não disse que resultava? Sabes, Miley, tu és uma grande amiga. Quando me levares à Itália, vou oferecer-te uma pizza à tua escolha com um sabor. Não precisamos de exagerar. Estou doida para contar à malta que também o que é que um cheque da Miley está a fazer dentro desse guia de Washington? Eu não sei, o cheque é dela. Porquê é que me perguntas a mim? Tu és a minha mãe? Credo! 8 anos de teatro amador e isto é o melhor que consegue fazer? Eu faço personalidades e vozes fora do palco! Miley Ray Stewart! A Miley não está de momento. Deixa mensagem, Pip! Eu estou-te a ver. Eu só queria que fizesse esta viagem comigo. Qual é o teu problema? O problema é que eu me sinto mal por viajar à tua custa. Se não posso pagá-la eu mesma, então fico cá. Acabei de ter uma ideia. Não vamos à Itália, Oliver. O que eu estava a pensar era que a Lily podia fazer, sei lá, uma cremesse. Eu fico à espera do aplauso. Ei, uma quermesse? É uma grande ideia. Eu tenho montes de coisas que já não uso. E já posso pagar a viagem. Obrigada, Oliver. É sempre às ordens, Lily. Oliver, isso é uma grande ideia. Sabes? Essa que é essa. O cérebro Oaken é uma coisa que nunca descansa. Está sempre a trabalhar... Oh! Não, só um minuto. Pessoal, eu estou a tratar disso. Tenham calma. Eu sei. Rico, eu tenho metade da praia aqui. Não me podias dar uma ajuda? Está bem. Vou ver o que posso fazer. Ei, outra metade da praia. Atenção. Os cachorros quentes estão em saldos. Não. É brincar. Ele é um brincalhão. Estás a dar cabo de mim. Não podes contratar mais alguém. Julgas que eu sou feito dinheiro? Xê. Ah, olha, e é que não sou mesmo? Já não me lembrava. Oh, não. Ela voltou. A Sara continua caidinha por ti? Bom, até é compreensível. O passatempo dela é apanhar lixo. Não tem piada. Ela não regula bem. Diz-me quando se for embora. Olá, Sara. Que tal vai isso? Ando a limpar a praia e a recolher matéria-prima para a minha Jackson escultura. Uau, tu és mesmo doida. Doida por ele. Ei! Não gostavas de trabalhar aqui no bar? Ao lado de Jackson? O dia inteiro? Tu ainda me pagavas para eu estar com o meu amor? É para já. Ótimo. Começas para a semana. Estou bem. Adeus. Adeus. Não! O fato de dinheiro, não! Obrigada. Diz aos amigos. É, Lily, quanto é que é este quadro mágico? $5. Dou-te metade e já vais com muita sorte. Esquece. Mas falta-lhe uma peça. Uma boa peça és tu. Eu quero ir a Washington. Porquê é que estás a regatear? Não sabes que o cliente tem sempre razão? Oh, está-me calando. Olá. Está a correr bem? Bem, está a correr bem. Estou num lugar ótimo. Tenho o meu boné da sorte e, ei, vendi um candeeiro por $1. Oh, ótimo. Quanto é que fizeste até agora? $1. Estúpido boné. Acorda, começa a trabalhar. Isso não vale a pena. Eu encontrei umas coisas que ia deitar fora e gostava de doá-las à causa. Oh, é uma boa ideia. Boa. Estás a brincar comigo? O quê? São umas coisas velhas e eu guardo as embalagens para o caso de nos mudarmos. É. Oh, não acredito! O Takamori 1080 3D HD! O lançamento disto foi hoje! Dou-te $5 por ele. Miley, nós já falámos sobre isto. Eu vou pagar a passagem com o meu dinheiro. Vai devolver o material. Está bem. Oh, quanto é que pedes por isto? $5. Eu dou-te 1000. Miley! Tchau. Ei, tanta gente! Eu dou-te $100 por estas meias autografadas da Ana Montana. O quê? Mas eu não tenho... É só... Calminha, um de cada vez. Oh, menina Montana. Oh, olá, pessoa que eu nunca vi mais gorda na minha vida. Estava só a experimentar esta bela caneta. Espero que não se importe, nem que isto aumente radicalmente os preços de cada um destes artigos. Boa. Estou a ir. Deixa a caneta. Oh, claro. Esta beleza. Vou pô-la em cima da mesa, ao lado de todas as coisas que eu mexi. Eu, a Ana Montana. Vá, boné da sorte. Bem, já tens que chegar para ir a Washington. Yes! Se viveres, enfim, em Washington. Oh, Lily, eu não percebo porque é que não vendeste as coisas que a Ana assinou. Para quê? Então eu não vou. O que é que tem? Alguém tem de ir buscar o correio e regar as estúpidas plantas e alimentar os malditos e repugnantes cágados. Traz-me uma t-shirt. Lamento, Lily. É que as t-shirts são um bocadinho mais caras. Oh, desculpe, onde é que arranjou esse boné? Numa espelunca especializada em tralha azarada. Eu dou-lhe $1000 por ele. O quê? Isso é um autêntico boné dos New Jersey Knights. Sabem, o meu pai foi segundo base da equipa, em 1940. Por favor, vende. Espera, $1000? Mas eu só paguei $2 por ele. Precisas de 500 para ir a Washington. Por 500 fica com ele. T-shirt! 520. Toma. Aqui, oh. É? Muito obrigado. Não. Obrigada eu. Olá, Lily. Ou alguém te pôs areia nos calções ou então é porque vais a Washington. É metade. Yuhu! Yeah. Espera lá. Sabe, o meu pai foi segundo base? Dou-te $1000 pelo boné. Miley, tu armaste isto tudo. Armei? Estás a falar de quê? Olha-me nos olhos e jura pela tua vida que não deste dinheiro àquele homem para comprar o boné. Lily, eu não lhe dei dinheiro para comprar o teu boné. Juro pela minha vida. Yes! Eu vou a Washington! Bom. O que foi? Eu não lhe dei dinheiro para comprar o boné dela. Dei-o à mulher e pronto. Miley, tu sabes que ela vai acabar por descobrir. Sim, eu sei, mas... mas quando isso acontecer, provavelmente já fiz coisas muito piores, por isso não importa. Sorri! Olha só para ela. Pois foi. Graças a mim, aquele sorriso foi eu que lhe o dei. Uma mentira caridosa pode fazer milagres. Uhum. E às vezes um boné vermelho pode deitar tudo a perder. Ah? Oh, não. O homem comprou o boné ao pai do Bobby Bisbilhoteiro. Isto não acontecia se estivéssemos em Itália. Eles usam bonés. Isso é em França. Bom, vai. Vê se a distrais. Como? Lily, o Oliver não consegue respirar. Eu? Parece que ele tem fobia de andar de metro. Tenta acalmá-lo. Vou chamar o Sr. Corelli. Está bem. É, Oliver, estás muito nervosinho. Ela deu-me... Sim, eu sei. A Miley foi buscar ajuda. Não te preocupes, tu vais ficar bem. É, Bobby! Estás a gostar da viagem? Tens um cabelo fantástico. Oh, deixa-me tocar-lhe. Ah, sim. Miley, eu tenho namorada, sabes? Boa! Vemo-nos na Casa Branca. Podes devolver-me o boné? Boné? O Oliver diz que tu lhe bateste. Boa viagem até a França. Ele mentiu. Ei, não é o meu boné? Não. Não, é dele. Adeus. Tchau, Bobby. Já, o meu pai comprou numa venda de garagem há uma semana e disse-me para não dizer a ninguém. Ups. Ah, vês? Eu disse que era o meu boné. É, Bobby, tem cuidado. Eu sei que ele é muito importante para o teu avô. O quê? O teu avô, o que jogava beisebol. Sim, sim. O melhor base em 1948. Deves estar muito orgulhoso. Quem quer cantar a canção do metro? As rodas do metro fazem clic-tic-clac, clic-tic-clac. Tu mentiste-me. Não, tu juraste pela tua vida que não tinhas nada a ver com a compra do boné. Eu fiz isto por ti. Não, se fosse por mim não o tinhas feito, porque eu pedi-te para não o fazeres, mas tu fizeste na mesma, por isso fizeste-o por ti, sua contrafatora. Vá lá, Lily, tenta perceber. Estamos em Washington, aqui não nos param de enganar. Vamos lá, estamos quase a chegar. Eu estou bem! O meu taser amorteceu a queda! Tu queres parar com isso? Vai trabalhar! Sara, será que podes tirar isso da tua cabeça? Está escrito! Olá, Jackson! Eu... Não te aproximes, se não levas! Vá, diverte-te! Ei, Tu tens de a mandar embora. Porquê? Está a dar contigo em doido? Está. Ótimo. Então está a trabalhar bem. Quem é que pediu nachos? Fui eu. Dá cá as mãos. Não tem pratos? Os pratos são de papel que vêm das árvores, que nos dão oxigênio que precisamos para viver. Queres morrer? Eu não vou pagar isto. Não paga? Porquê é que não paga? Quem é que não paga? Tem piada, as pessoas estão a ter problemas com a reforma ecológica do rico. Com a reforma do quê? Pode servir mais uma gasosa? Claro, boca ou mãos? Mãos. Deve ser um problema com o novo gerador. O que pagas é o que recebes. Força com isso! Mais rápido! Desculpa, Sara, mas tenho que parar. Estou cheio de queimbras. Nós estamos a salvar o planeta! Arrebita, pai! Desculpa, perdi a noção da realidade! Vá lá, mais depressa! Anda-lhe, anda-lhe! Ora, ora, ora! Quem é que afinal está a ter problemas com a nova empregada? Tinhas razão. Raparigas verdes não é comigo. Sara, larga o gerador! Fiz alguma coisa de mal? Nem sei por onde começar. Sem pratos, sem copos, sem clientes no bar, sem dinheiro e sem felicidade. Ei, Lance Armstrong! Mais devagar! A queimar calorias pela bem terra! Eu lamento, Sara, mas usando as palavras do meu herói, o grande Donald Trump, abençoado seja o seu nome. Estás de... O que estás a fazer? Já parei. Estás... promovida! O quê? A partir de hoje és a gerente do meu bar. Sério? Mas arranja-me pratos e copos que se possa usar. Eu sei onde é que podemos arranjar produtos de papel amigos do ambiente feitos de bosta de animal, boa? Boa! Mas não digas isso a ninguém. Rico, o que é que estás a fazer? Tens algum problema? Fala com a tua nova patroa. Eu sei como é que podes ser o empregado do mês. Por aqui, por favor. Bom, como sabem, a Casa Branca é a sede do poder presidencial, onde o presidente luta diariamente com as tremendas necessidades do país inteiro. Ele já experimentou incluir fibras na dieta dele? Oliver, devem ser os efeitos do jet lag. Continua. Lily, não eu quero só queria... não. Falei. Bom, eu prometo, mas a ela é melhor pedir por escrito. Como eu estava a dizer, a primeira-dama também trata das primeiras necessidades, mas tendem a ser menos frequentes. Mais uma vez peço desculpa. Agora, se vierem comigo, vou apresentar-vos à secretária executiva, que é quem compete zelar para que as necessidades do presidente não se acumulem. Oh, vá lá, você disse isso de propósito. Lily... Vá lá, não podemos saltar para aquela parte em que tu me perdoas, abraçamo-nos e o público imaginário na minha cabeça faz... Oh. Não, tu fizeste um juramento falso. Tecnicamente não. Perguntaste-me se eu tinha dado dinheiro ao pai do Bobby e eu não dei. Dei-o à mãe. Sim, mas quebraste o princípio do juramento... Do jumento que... Tu já percebeste. Hã? Vamos resolver isto. Não! Lily... Eu só menti porque tu não me deixaste ajudar-te. Eu não queria o teu dinheiro e não queria que me ajudasses. Sim, mas tu querias estar aqui e agora estás. Não é isso que importa? Não, tu mentiste, Miley. Como é que posso voltar a confiar em ti, hã? Ela já lhe tinha mentido antes. O quê? Jay Domopoulos, do Sun Times. Diga-me, ela tem um historial de mentiras? Não, nem por isso. Acho que nos enganamos na sala. É melhor voltar para o grupo. Não. Steve Meyer, do Des Moines Gazette. Você parece estar mesmo a fugir da questão. Excelente ponto, Steve. Não quer desenvolver a questão? Eles são da imprensa, têm o direito de saber. Não, Miley, isto é privado. Quer dizer, são pessoas muito ocupadas, devem ter mais que fazer. Estão a brincar. Estamos a morrer de tédio. Estamos à espera do presidente há mais de 3 horas. Bom, Miley, então defende que em certas circunstâncias pode dizer-se mentiras? Bem... Tens razão, estão muito ocupados, não têm tempo para nós. Não. Como tu disseste, são da imprensa, têm o direito de saber. Isso é que é verdade. Público difícil. Ora bem, meus amigos, eis a verdade. Ela é a minha melhor amiga e não me deixava ajudá-la. Jay e você lá atrás. É correto? Não a deixou ajudá-la. Bom, isso é porque ela está sempre a ajudar-me e eu queria fazer isso pessoalmente. Se ela fosse mesmo minha amiga, tinha-me dado ouvidos. Lily, isso é... dão-me licença, importam-se de esperar só um bocadinho. Estamos ocupadas. Obrigada. Lily, tens razão. Não és a minha melhor amiga. Tu és mais do que isso, és minha irmã. A sério? Claro. E como é que eu podia deixar a minha irmã para trás, sabendo que posso fazer alguma coisa para ajudar? O que é que dizes? Bom, acho que fui um bocadinho teimosa. Quer dizer, acho que não é vergonha aceitar a ajuda de uma irmã. É! Foi isto que eu imaginei! Olá! Olá! Tu és bonito! Oh, não! Não. Não, tu não. Tu é melhor não ires por aí. Armado em difícil? A sério, acho que era melhor tu ires embora. E se eu não for, fofo? Não te atrevas a meter-te com o meu amor. Ok, bye bye.